Mães, há tantas de vocês chorando, meus irmãos e irmãs morrendo. Você sabe que precisamos achar um jeito de trazer um pouco de amor aqui hoje. Pai, não precisamos escalar para algo pior. Veja, a guerra não é a resposta. Só o amor pode vencer o ódio. Todos sabem que precisamos achar uma forma de trazer um pouco de amor aqui agora. Veja protestos de quem quer salvar o mundo, contra a ganância de quem nem percebe ele. O remédio não é a brutalidade. Converse comigo de coração aberto, então você poderá me ver por inteiro. Eles acham que estamos errados? Mas quem são eles para nos julgar? Queremos estar para cima, como nossos cabelos. Vocês sabem que temos que achar um caminho para trazer alguma compreensão aqui hoje. E só assim perceber. O que está acontecendo?